Uma das histórias de Rui Barbosa, que um dia Rui Barbosa estava em casa e lá para as tantas da madrugada ele se despertou com um barulho no quintal e ele se levantou rapidamente e foi até a janela, abriu um pouquinho, viu que estava um ladrão pegando as galinhas e colocando dentro de um saco. Então ele foi até a porta da cozinha, pegou a sua bengala, abriu a porta rapidamente e pegou o ladrão bem de susto. O ladrão olhou assim para ele, ele levantou a bengala e disse: ó, bucéfalo encefálico, não é pelos bípedes nem pelos palmípedes, mas pelo ato sorrateiro de quereres entrar os meus murais e levar os meus galináceos. Se o fazes por uma necessidade, transijo, mas se o fazes para abusar de minha autoprosopopeia de homem digno, dar-te-ei com minha bengala fotosfórica no alto da tua sinagoga e reduziste-ei a 50ª potência que vulgo te denomine nada. E o ladrão ficou meio atordoado e disse: ô, doutor Rui, é para levar ou é para deixar as galinhas? Tem horas que a gente escuta tanta coisa que eu fico imaginando o que é que a gente vai levar daqui. Eu espero que na grande maioria os objetivos do mutirão de Natal, o objetivo da lição, mas eu trouxe ainda para complicar e para ajudar alguns um tema muito importante. E esse tema eu venho trabalhando com ele, aperfeiçoando e passando numa linguagem a mais simples possível, a fim de que a gente possa entender. Não vou falar da Arca de Noé, mas eu quero que você olhe nesse momento para esta imagem, a figura de uma cabeça, um pescoço, e me conte quantos animais você consegue detectar aí. Quantos animais? Conta por aí, você tem menos de um minuto. Ok? Muito bem. Vamos trabalhar. Quem encontrou 10? 10, 10. Conseguiu? Ok. Quem conseguiu mais de 10? Ok, a grande maioria. Quem conseguiu mais de 15? Está diminuindo. Quem conseguiu mais de 20? Diminuiu mais. Quem conseguiu mais de 30? Opa, ninguém. Quem conseguiu 22? 23? 24? 25, ok, nós temos 26, certo? 27, então você criou mais um aí. 26 animais, ok? 26 animais. Daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou colocando isso aí. Vamos para frente, vamos para a Bíblia. São Mateus, capítulo 28. São Mateus, capítulo 28, versos 16 até o 20. E vamos trabalhar um pouquinho aí com esses versos. São Mateus, capítulo 28, já está aqui, então a gente vai seguir mais rápido. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, fizeram o quê? O adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou falar sobre o quê? Hã? Olhando, falando sobre evangelismo. Muito bem, posso falar sobre o que mais? Guardar todas as coisas? Muito bem, então percebam que aqui eu posso usar vários temas. Posso estudar perfeitamente e trazer vários sermões. Mas eu quero falar para vocês sobre a ação da Trindade na salvação do homem. Não quero abordar o aspecto do mistério da Trindade, por isso eu contei a história de Rui Barbosa. Se eu for falar teologicamente de todo o aspecto de mistério da Trindade, podemos confundir muita gente. Mas eu quero abordar a ação da Trindade no ministério da salvação. É como se fosse um complemento da lição da escola sabatina hoje. Então a gente vai trabalhar aqui pensando mais ou menos nisso aqui. Isso é um risco. Só que eu quero transformar isto numa linguagem para vocês sobre a Trindade. No princípio, Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles estavam no mesmo nível. ninguém ocupava funções diferenciadas. Todos, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Por isso, no princípio, eles estavam no mesmo nível, criando. A função da Trindade era criar. Criou o universo. Dentro desse universo, existe a palavra bará, no hebraico, ou seja, criou da palavra. Algumas expressões dizem, criou do nada. Simplesmente Deus disse, haja e houve. Mas na criação do homem, houve uma outra palavra chamada assá, ou seja, pegar a matéria já existente, formar o homem, soprar o fôlego de vida, e então Deus também criou. É a mesma palavra usada, criou. No caso, criou do nada, ou criou, nesse caso, e criou um problema. Ok? Como eu dizia, no início, então, Deus criou todas as coisas. É impressionante que ao estudarmos essa parte primeira do mesmo nível, Jeová, Jesus Cristo e mais o Espírito Santo, eles criaram. A palavra usada é deuses, ou no caso, Elohim, ou seja, pessoas com atributo divino. Como é que eu sei que Deus é Deus? Já falamos uma vez aqui, mas eu quero relembrar sempre. Por que que Deus é Deus? Alguém poderia me dizer? Porque Deus cria, ok. Existem algumas palavrinhas que a gente costuma usar sempre, e isso ajuda a gente a memorizar. Por que que Deus é Deus? Porque Ele é onisciente, onipresente e eterno. Como não existe ninguém aqui com esses atributos, então nós encontramos a palavra Deus na Bíblia, não como o nome de uma pessoa, não como o cargo de uma pessoa, mas como atributos de uma pessoa. Ou seja, atributos divinos, onisciência, onipresença e onipotência. Que uma vez que nós encontramos o mesmo nível, o padre Vieira diz que quando Deus criou o ser humano, pôs o nome dele de Adão, tanto para Eva e também para o próprio Adão, o homem. Então, Deus criou o homem e ao colocar o nome de Adão para ladrão, faltavam poucas letras. De Adão para ladrão. Resultado, ao ser criado Adão, ao ser criado Eva e colocado no jardim do Éden, tudo pertencia ao ser humano. A única coisa que não pertencia era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto. E os nossos primeiros pais foram lá e roubaram. E de Adão passou a ser ladrão. Esta expressão, tomou do fruto, desobedeceu, ela transformou-se numa palavra chamada pecado. E o pecado, uma vez que chegou ao homem, passou a todos os demais, porque todos pecamos, então produziu um efeito de mudança. A Trindade deixa de trabalhar no mesmo nível e agora passa a trabalhar em níveis diferentes. Jeová permaneceu no trono, Jesus Cristo desceu até a terra e trabalhou juntamente com o Espírito Santo. Aqui eu coloquei a palavra Deus porque Deus não é Jeová, Deus não é Jesus Cristo, Deus não é o Espírito Santo. Eles têm os atributos divinos que nós chamamos o quê? De Deus, um só Deus. E aí eu volto aqui à imagem. Quantos animais nós temos aqui? 26. E nós chamamos de quê? De uma cabeça, de um corpo constituído por vários animais. Como chamamos isso aqui? Família. Uma família constituída de quantos? Depende. Se for nordestino, mais do que outros. Ok? Minha família era pequena, nós somos 14 irmãos. Considerado que era pequeno na época, porque nós tínhamos outros com 25. Neste caso, uma família constituída, o esposo, a esposa, os filhos. Mas nós chamamos uma unidade, chamada unidade familiar. E neste caso, nós temos uma unidade aqui, constituída de vários elementos. Neste caso, a unidade chamada Trindade é constituída de três pessoas. Constituída, portanto, de Jeová no trono, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que neste momento, depois do pecado, veio à terra para justificar. Ou seja, o processo da expiação começou como já estudamos, e nós encontramos Jesus formando um núcleo com os discípulos, mas não podia trabalhar sozinho. Por quê? Porque João, capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verso 14 diz: ele tomou a forma humana. E ao se limitar no aspecto humano, foi necessário que o Espírito Santo descesse para trabalhar com aqueles que deveriam escutar de Jesus. Isso nós chamamos o processo da justificação, o processo de chamar atenção para o plano da redenção. Quando Jesus morreu, então a Trindade mudou de posição outra vez. A Trindade, então, Jesus, Jeová permanece no trono, e diz a Bíblia que Jesus subiu à direita do Pai, se assentou à direita do Pai. E essa expressão, à direita do Pai, é uma expressão que a Bíblia e o Espírito Profecia diz que quando Cristo cumpriu todo o seu ministério e foi morto na cruz, depois da ressurreição, Jesus sobe para o céu numa grande velocidade. Tudo havia sido feito. E nesse momento, quando ele chega na porta dos céus, então rapidamente os anjos estavam na porta esperando a chegada de Jesus, o Rei dos Reis. Já estavam com a coroa para coroá-lo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A expressão do desejado de todas as nações é que ele levantou as mãos e disse: ainda não, ainda não. E passou por entre os anjos, foi até o trono, foi até diante de Jeová e diz: tudo foi cumprido, mas tem uma coisa ainda que falta. E ao expressar, disse: eu prometi aos meus discípulos, eu prometi aos meus seguidores que enviaria quem? O Espírito Santo, o Consolador. Ele deve representar agora diante da terra o preparo de todos aqueles que um dia vão ocupar a Nova Jerusalém. E diz a expressão que o Pai aceitou e disse: o Espírito Santo fará agora o seu ministério. E então isso nós chamamos do processo de santificação. É o processo quando o ser humano responde diante de Deus pelos seus pecados, confessa seus pecados, e aqui agora ele começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo até o selamento, até quando Cristo estiver pronto para voltar. Mas só que no processo da santificação, no processo da salvação, nós chegamos a um outro estágio. É esse estágio aqui. Jeová permanece no trono, o Espírito Santo continua trabalhando na terra, mas em 1844, segundo as profecias de Daniel, segundo tudo que nós estudamos na Bíblia, Jesus Cristo saiu do lugar santo, saiu do lugar ao lado de Jeová e passa para um ministério no santuário chamado de Ministério do Santíssimo. Quando começou isso? 1844. E como nós chamamos esse processo? O processo da reivindicação. Ou seja, é o processo de preparar aqueles que um dia receberão o convite do seu anjo dizendo: vinde, bendito de meu Pai. A estes aqui é que nós chamamos do tempo atual. Nós vivemos nesse período aqui da Trindade, onde Jeová está no trono, o Espírito Santo aqui na terra e Jesus Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo. Para que eu quero saber tudo isto? Ponto número 1. Qual é a função de Jeová aqui na terra? Hã? Ah, perdão, qual a função do Espírito Santo aqui na terra? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito Santo aqui na terra, vamos resumir numa só palavra: converter ou convencer. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer. Qual é a função de Jesus Cristo no santuário? Interceder. E qual é a função de Jeová no trono? Qual é a função? Perdoar. Então vamos tentar colocar isso em nossa mente. Qual é a função do Espírito Santo aqui na terra? Convencer. Qual é a função de Jesus Cristo? Interceder. Qual é a função do Pai no trono? Perdoar. Então vamos considerar que esse cabeçudo aqui, ele cria um problema diante de Deus. e diga assim: olha, eu não acredito nesse negócio de Jesus Cristo, eu não aceito o Espírito Santo como Deus, eu não quero mais saber de igreja, sabe de uma coisa, e começa a abandonar todos os princípios de fé. Quem é que vai convencê-lo para que ele se arrependa e volte para Deus? O Espírito Santo, ok? Então o Espírito Santo convence, ele vai diante de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus se apresenta no santuário em favor dessa pessoa, e quando ele se arrepende e confessa, então imediatamente Jeová o perdoa. Pergunta seguinte: qual é a condição desse homem depois que Jeová o perdoa? A Bíblia chama de santo, ok? Santo, não perfeito, porque ele ainda não foi selado para a salvação, ainda não chegou o período em que Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus, e no abrir e fechar de olhos seremos todos transformados. Este período aqui é chamado de santo, ou seja, separado para servir ao Senhor. Então, imediatamente ele passa a ser santo até o momento que volte a pecar. Mas vamos tomar um outro exemplo. Consideremos que ele outra vez comece a criar problema com Deus. Não aceite o trabalho de Deus, não aceita a questão da igreja, não aceita a questão da Bíblia, ele não tem mais fé, se perdeu completamente, está por aí envolvido em várias coisas, e quando se fala em religião, nada quer saber. De Deus, muito menos. Quem vai descer? Quem vai trabalhar com ele para que ele se converta? Quem? Mas o Espírito Santo já trabalhou e ele não aceitou. Por acaso Jesus vai sair do santuário e vai voltar à terra outra vez para fazer isto? Não. Jeová vai sair do trono para fazer o trabalho do Espírito Santo? Também não. Se nem mesmo o Espírito Santo, que é o que é responsável por isso, conseguiu convencê-lo, ninguém vai conseguir. E ninguém vai sair do céu para tal. Isso é chamado pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? É quando uma pessoa não aceita o trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto estiver com o seu ministério, há salvação. Há tempo de graça. E então a gente começa a perceber uma coisa. Aqui você encontrou a Trindade trabalhando na criação. Aqui você encontra trabalhando em funções diversas. Aqui alterando a função. Aqui outra vez. E tudo isso me mostra que você é o ponto de preocupação de Deus. Que você é justo aquela pessoa que Deus ama e que trabalha de qualquer maneira para que você seja salvo. Eu encontro em todo esse processo três coisas. A primeira, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus criou também um processo de ação, uma ação contínua, sempre na história do povo de Deus. Deus está atuando para que o ser humano entenda que Deus tem um plano de salvação para cada um. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é a Bíblia que salva, mas a fé em Jesus Cristo numa ação coordenada da Trindade. E nós encontramos no texto também a presença. Diz nesse caso o texto: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse estar todos os dias é diferente de ser de apoio. Por exemplo, eu posso dizer ao pastor Laércio: pastor Laércio, vamos dirigir uma conferência. Está aqui material para o senhor, está aqui o projetor, está aqui o computador. Vá tranquilo, vá fazendo aí que eu sou com você. Ou seja, eu estou apoiando o pastor Laércio, mas eu não estou com ele. Jesus usou a expressão dizendo: eu estou convosco todos os dias. Essa expressão, diz a Bíblia e é confirmado pelo Espírito de Profecia, que é a presença do Espírito Santo, que representa Cristo na vida de cada ser humano, fazendo com que ele não se perca. O que é que eu aprendi tudo isso? Somando o amor, a ação e a presença, o ser humano tem a vitória garantida para a sua salvação. Amém? Em outras palavras, você só se perde se quiser. Você só, usando uma expressão comum nossa, você só vai para o inferno se quiser. Porque a própria Bíblia em Apocalipse 3 diz: eis que eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. E eu fecho e ninguém abre. Ou seja, Cristo tem diante de nós a salvação. E quando a gente analisa isso, o próprio Apocalipse diz: eis que ponho diante de ti uma porta. Alguém lembra? Uma porta aberta. De que lado está a porta da salvação para conosco? De que lado está? Do lado direito ou do lado esquerdo? Está na frente. Porque o texto diz: eu ponho diante de ti, para que ninguém tenha desculpa, se é da direita, se é da esquerda, mas está diante de você. É a oportunidade individual, a salvação pessoal, é você que tem que decidir. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Agora, essa porta não vai estar para sempre aberta, porque nós chegamos no último estágio da Trindade. Ele volta para o mesmo nível. Esse estágio é igual a este aqui, só muda o trabalho. Aqui a Trindade estava criando, aqui ela vai estar o quê? Julgando. Porque Cristo, que está no lugar santíssimo, vai receber ordem do trono dizendo: basta, agora pode descer e buscar os santos. A expressão do Apocalipse também é: quem for santo, santifique-se mais. Mas quem for imundo, quem for ímpio, torne-se mais imundo, porque não há mais salvação para ninguém. Foi selado a porta da graça. E diz que nesse exato momento, o Espírito Santo se afasta da terra. Ele não trabalhará mais em favor de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque a porta da graça se fecha e então começam as pragas, começam a perseguição, começam a quantidade de coisas por aí. E nesse momento aqui, Jesus Cristo não intercede mais, o Espírito Santo não convence mais. E aí o mundo se torna mais caótico. E é chamado, dentro da profecia, do Armagedom, da angústia de Jacó, de uma série de coisas que a Bíblia apresenta para esse momento. Mas a grande pergunta é: e os selados? E os crentes em Jesus vão ficar sem o Espírito Santo? Vão trabalhar sozinhos? Como é o esquema? A promessa bíblica é que, quando diz que o Espírito Santo se afastará da terra, é o processo de convencer e converter. Mas de conservar, de selar, de manter os santos, o Espírito Santo não vai se afastar dos santos. Amém? Por que não? Porque jamais o ser humano poderá enfrentar toda aquela angústia de Jacó, os problemas finais, sem o poder do Espírito Santo. Não há salvação para ninguém se não entender que o processo não é só de Jesus, não é só de Jeová, não é só do Espírito Santo, mas é a Trindade que trabalha em benefício da salvação de todos nós. Para concluir, consideramos o fato de uma mãe sair de sua casa e na outra quadra ela vai para um supermercado. Quando está comprando alguma coisa que falta para preparar o almoço, ela percebe que, quando chega no caixa e vai pagar, percebe que muita gente está passando correndo em direção lá da sua casa. Ela deixa o produto lá, olha um pouquinho e, para sua surpresa, sua casa está pegando fogo. E lá no berço tem uma criança de 6 meses. Pergunta número 1: ela paga o produto? Não, ela deixa lá e sai correndo. Número 2, aquela mãe, ela olha e começa a perceber que muita gente está na porta gritando pelo nome dela, pensando que ela ainda está lá dentro e ela está do lado de fora. E o fogo está crescendo. Outra: quem entra para salvar a criança? A mãe ou os vizinhos? A mãe. E quando ela entra para salvar a criança, ela sente dores? Não? Por quê? A sua mente está voltada para um objetivo único: salvar a sua criança. Ela entra, ela conhece tudo e chega lá, pega a criança, protege e sai enfrentando o fogo. Ela sabe o melhor caminho. Ela sai e salva a sua criança. Quando chega lá fora, todo mundo olha para ela e tenta tomar a criança, ela não deixa, mas alguém chama a atenção dela para si mesma. E diz: mulher, veja a tua condição, me dá essa criança. E quando ela deixa de pensar na criança e olha para si mesma, naquele exato momento ela sente dores intensas. E o que ela faz? Ao desmaiar, levam para o hospital e fazem tudo o que tem que ser feito. Por que ela não desmaiou lá dentro? Ela tinha um foco: salvação. Os estudiosos do cérebro dizem que o prazer e a dor estão separados por uma teia de aranha, bem fininho. Um está bem perto do outro. Você pode sentir prazer que supere a dor, ou você pode sentir a dor que supere o prazer. Quando os discípulos enfrentaram a crise no tempo de Jesus, quando foram levados para as perseguições, quando homens como João Russo enfrentou o fogo cantando, as pessoas diziam: eles estão doidos, estão loucos. Mas eles estavam com o prazer de ter o Espírito Santo em suas vidas, a ponto de Estevão olhar e dizer: eu estou vendo o céu aberto, e as pedras caindo nele, e ele dizendo: eu estou vendo os céus aberto. Quando alguém deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida, não tem que se preocupar com derrotas, não tem que se preocupar com problemas, não tem que se preocupar com perseguição, não tem que se preocupar com qualquer outra coisa, porque o Espírito Santo lhe dará o prazer da salvação e lhe dará condições de enfrentar as crises. Basta você entender que a vitória está garantida para você. Mas se você não aceita o trabalho, então o juízo chegará. E naquele exato momento Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus para buscar os seus. Mas também haverá um dia de choro e ranger de dentes, porque para aqueles que não aceitaram todo o processo da Trindade, será um dia que vão pedir que caiam as pedras, os montes, e eles buscarão suicídio, porque não estão preparados para enfrentar os olhos de Deus. No entanto, para você que é chamado de bem-amado, o querido de Deus, a menina dos olhos de Deus, você é uma pessoa que Deus está esperando para avisar o seu anjo, dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Quantos querem receber a salvação em Cristo Jesus? Amém. Então aceite o processo da Trindade por você. Mantenha a sua fé, mantenha a sua disposição, mantenha a sua alegria de dizer: eu sirvo a um Deus poderoso que tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.